sucesso. Saudade, água, luz e condomínio, escola dos meninos, internet, impostos, vim. Cartão de crédito, conta do carro e o salário baixo. Meu Deus, o que que eu faço? Se for juntar os códigos de baixo, vai daqui até a Austrália. Maior que isso, sou nosso amor, nossa paixão. Impostos, vim. Cartão de crédito, os contatos.